componentes da mesa diretora, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente na noite de hoje, veículos de comunicação que transmitem a sessão da mesma forma e de uma maneira especial ao nosso colega vereador Eduardo Colorosi, que ocupa a cadeira na noite de hoje. Sem dúvida nenhuma, será um ano muito importante para todos nós, um ano de eleição, né? E eu gostaria de desejar aos meus colegas vereadores aí bastante sucesso, bastante trabalho, propositividade, aí que tenhamos bastante diálogo e vamos, sem dúvida nenhuma, trabalhar em prol da nossa comunidade. Semana passada estive na comunidade da Padilha, onde participei de um evento muito importante que diz respeito ao nosso tradicionalismo, que é o rodeio da CTG em Costa da Serra, onde estava a nossa colega vereadora Cirlei participando também, né, vereadora? Muito importante isso para Taquara, que hoje, infelizmente, temos poucos eventos nesse segmento, já que a gente sabe de todas as dificuldades, e fizeram todo esse evento com recurso próprio. Então, meus parabéns ao seu João Schmidt, ao Santiago, ao patrão da entidade, que fez um evento assim de nos orgulhar bastante, vieram bastante pessoas de fora, o Lindolfo Garcia, né, que é o cidadão que promoveu o evento. Também se tratando de tradicionalismo, eu tive uma participação na posse de uma colega que assumiu os trabalhos da 22ª Região Tradicionalista, a Carla Bess, a segunda mulher a assumir um cargo tão importante para a nossa região, e juntamente com o dia da posse também esteve presente a presidente, agora mulher, primeira na história do MTG, né, a Gilda Galhazzi, né, fazendo parte e passando algumas palavras bem importantes para o futuro do tradicionalismo. Eu que sou um cidadão que pratico, eu que sou um cidadão que apoio, sempre é muito importante essas pessoas virem e darem sua palavra e dizer o futuro dessas entidades. Também no rodeio da Padilha fui procurado por alguns moradores da localidade do Moquém, e daí me pediram assim que, com urgência, né, que fosse passada uma patrola e um ensaibramento na rua que sai do, conhecida como a do Matana, que vai em direção ao Hospita Rosa. Eu entrei em contato já com a secretaria competente e de pronto me disseram que, se der tudo certo, essa semana será feito esse trabalho aí, já que iniciamos um período de aula e as pessoas vão trafegar lá. E é importante, né, para os moradores do bairro Moquém. Também fui procurado no sábado de manhã por alguns moradores do Santa Rosa sobre a situação daquele lixo que foi jogado lá na rua em direção ao Morro da Santa Rosa. Na verdade, a explicação que se tem, e a gente entende, que na verdade foram pessoas, né, até moradores perto do bairro, que colocaram lixo indevido num local que é destinado a colocar galhos secos para futuro material orgânico, né? E foi muito bem explicado em rede social, o próprio prefeito já mostrou o que realmente aconteceu. E, na verdade, essas coisas acontecem também no bairro que eu moro. Eu acredito de vários colegas aqui, infelizmente, as pessoas não têm o discernimento, né, e o respeito pelas outras pessoas jogando esses materiais aí, que com certeza irão causar grandes problemas para as pessoas que ali residem. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer o tempo que me foi concedido e desejar a todos aí um excelente ano. Muito obrigado.